Rio FM. 8:25. Banda Encantos. Eu tentei evitar te ligar, sabendo que já não quer mais. Eu chorei quando lembro que perdi a mulher que me amava. Confesso que errei, fui um bobo, eu sei. Nunca imaginei que ia te perder. Eu sei, eu vacilei, te traí. Eu sei, não mereço mesmo seu perdão. Hoje tô sofrendo por você. Se estou chorando é por merecer. Confesso que errei, fui um bobo, eu sei. Nunca imaginei que ia te perder. Eu sei, eu vacilei, te traí. Eu sei, não mereço mesmo seu perdão. Hoje tô sofrendo por você. Se estou chorando é por merecer. Agora te entendo. Agora te entendo. Perfil FM 104,9. 8:28. Você sabe que me conquistou, meu coração é seu. Ainda lembro toda hora o beijo que me deu. Você nem deve saber, vou te contar como cê fez essa proeza. Não foi quando você me abraçou e eu senti que ali virou amor. Nem foi lá na banheira de espuma. Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse: logo toma uma, aí cê me ganhou na hora. Já vejo a gente no altar, saindo de lá, indo direto bar. E disse: vamos tomar uma, e cê me ganhou na hora. Já vejo a gente no altar, saindo de lá, indo direto bar. Quando você me abraçou e eu senti que ali virou amor. E foi lá na banheira de espuma. Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse: vamos tomar uma, e cê me ganhou na hora. Já vejo a gente no altar,

As minhas pernas já vão dar um nó. O meu sangue já ferveu. A minha onda já bateu. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou. Um forrozinho no pagode fica bom demais. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito. Eu quero te curtir demais e eu vou aliviar esse aperto no meu peito. E vontade não dá mais. Se no telefone é bom, imagina aqui bem perto. Medo de ser feliz com o coração aberto. Com você eu tô esperto. Já me acostumei no seu jeitinho de falar no telefone, besteirinhas pra me provocar. Quando eu te pegar, cê tá perdido. Vai se arrepender de dia ter me tirado do meu lugar. Peço por favor, não se apaixone, pois eu sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou. Eu só tenho cara de santinho, sempre faço com jeitinho. Coitada de quem acreditou. Eu prometo te dar. Gosto de ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar de novo. Prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar. Vem, vem. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. No shotzinho. Você está na ZYW566, canal 285, Rádio Perfil, 104,9 FM estéreo. Emissora Radicom, do Instituto Cultural Carlos Alberto Lisboa Torres, de Promoção Social, em Itacaratu, Pernambuco. Rádio Perfil FM, a rádio que toca o seu coração. Perfil FM. Perfil FM. Perfil FM. 9 horas. Thank you. combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Deixe de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é o teu? Lado direito, bota a mão pra cima aqui, ó. Um, dois, vai! E a gente era pra terminar. Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor. Indiscutivelmente a melhor. A melhor. 9 e 4. É a daí, playboy. Se concentra nessa dança, vem pra cá. Vai descendo em mim, canta. Essa mina me deixou muito maluco. Eu não consigo mais tirar ela da minha mente. Quando eu vi ela dançando e rebolando, só consigo imaginar teu corpo caliente. Toma de capô, toma de papo. Sua rabeta é o alvo, eu acertei. Fiz capô, toma de papo, toma de papo. Sua rabeta é o alvo, eu acertei. Fiz capô, toma de papo. De papo, só rabeteu o alvo, eu acertei e fiz capô. Vai, vai, chacoalho bumbum, vai, chacoalho bumbum, vai, chacoalho bumbum, toma de papo, vai, chacoalho bumbum, vai, chacoalho bumbum, vai, chacoalho bumbum, toma de papo. amizade. Alô, IH Raiz, a forma, vai! Devagar, se concentra nessa dança, vem pra cá. Vai descendo e me encanta, essa mina me deixou muito maluco. Eu não consigo mais tirar ela da minha mente. Quando vi ela dançando e rebolando, só consegui imaginar meu corpo caliente. Toma de papo, toma de papo. Sarra até o alvo, eu acertei e fez capum. Toma de papo, toma de papo. Sarra até o alvo, eu acertei e fez papum. Toma de papo, toma de papo. Sarra até o alvo, eu acertei e fez capum. Vai, chacoalha o bumbum, vai, chacoalha o bumbum. Toma, toma de papo, toma, toma de papo. Vai, chacoalha o bumbum, vai, chacoalha o bumbum. Toma, toma de papo, toma, toma de papo. Chacoalha o bumbum, chacoalha o bumbum. Toma, vai balançando aí. Festa e playboy. Toma de papo. 104,9 em FM. Esta é a Rádio 97. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.

você tava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feia. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando, não. A briga foi feia. Teve dedo na cara? Perfil FM! Gostosa de ouvir! 9:17. Vocês querem swing? Então toma! Galega, mostra que você arrasa. Ei, morena, mostra que tu é treinada. Faz um movimento pra estigar os quebrada. Tira a tua braba aqui pra tu nós bate palma. Vai jogando essa buzamba. Bate a bunda, bate na disputa das putancas. Vai jogando essa buzamba. Bate a bunda, bate na disputa das putancas. É pra jogar a rabeta no paredão. Vai! Ou vai jogando. Vinte. Carnaval que acaba fevereiro, ninguém mais canta até o final. Pra mim você é um hit dos anos 90, que nunca enjoa e toca em todo bar que a gente senta. A conta não bate, falta reciprocidade. Eu me afoguei.

agora pede pra voltar. É, meu amigo, agora ela pede pra voltar. Diz aí, João Barreiro. Alô, meus amigos Paulo e Eduardo, esse pedido é muito amargo. Eu posso até entender, mas o difícil é convencer. Interessante como agora que distante passo a ser tão importante pra você. Diz que não quer ver sua vida sem a minha vida e nem o seu prazer sem o meu prazer. E pode viver essa vida, outra vida, mais umas mil vidas que não vai me esquecer. Que sua alma está ferida, suas noites são mal dormidas. Chora até o amanhecer, difícil é convencer. Teve tempo pra você acordar, teve luzes pra você me enxergar. Dei amor, muito amor pra você me amar, mas você preferiu só me magoar. Teve tempo pra você acordar, teve luzes pra me enxergar. Dei amor, muito amor pra você me amar, mas você preferiu só me magoar. Agora pede pra voltar, pra voltar. 9:49. Aqui o sucesso não para. Perfil FM. Perfil FM. 9:49. Vai, cachorrão. Galera do Frango. Solo my love in my John. Solo my love in que go. Marquinhos, você deixou. Solo my love in my head you. Solo my love in que go. Cha bom, my baby. Tô pensando aqui. Vai, cachorrão. Tô pensando aqui. Estou pensando aqui. Paredão, Casa Jun. Chá com me, baby. Pensando aqui. Be my love, be my love, my love. No see my joy. I like it with you, I like it with you, my love. Tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Vai, cachorro. 9:51. Fala pro papai, minha gostosa e meia. Cê rouba e mata. Sucesso, meu parceiro Avinevine. Esquema dele. Vai, bora, Thiago G-Pac. Cê rouba e mata ao vivo na pegada, vai. Fala pro papai que você quer. É amor. Vou te dar só amor. Fala pro papai o que você quer. É amor. Vou te dar só amor. Cheguei em casa, tá cheirosa. Na cama de camisola. Quem comanda é você. Eu sou solteiro e de mais nada. Tô topando essa parada. Tô doidinho pra te ter. Fala pro papai que você quer. É amor. Vou te dar.

eu começo a contar até três. Nada mudou de melhor a pior. Você teve sua vez. Fico aqui a pensar se vale a pena você me buscar. Você me busca. Se conselho fosse bom, a gente venderia. Mesmo que te queira, o meu corpo negaria. Mas o coração quebrado não dá mais pra consertar. Você teve tudo que o homem pode dar. Teve o meu colo, até meus sonhos pra sonhar. Mas sumiu nos braços da ilusão, da mulher sem coração. Da mulher sem coração. Agora é você que vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Você falar meu nome uma vez, que já ligam pra contar o que já fez. Basta você chorar por me amar, que começo a contar até três. Nada mudou pra melhor ou pior. Você teve sua vez. Fico aqui a pensar se vale a pena você me buscar. Você me buscar. Conselho fosse bom, a gente venderia. Mesmo que te queira, meu corpo negaria. Pois um coração quebrado não dá mais pra consertar. Você teve tudo que um homem pode dar. Teve o meu colo, até meus sonhos pra sonhar. Mas dormiu nos braços da ilusão, da mulher sem coração. Da mulher sem coração. Agora. Agora é a Roberta quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. E vai, e vai. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Agora é você quem vai chorar. Ah! Roberta Miranda! Você está na ZYW566, canal 285, Rádio Perfil, 104,9 FM estéreo. Emissora Radicom, do Instituto Cultural Carlos Alberto Lisboa Torres, de Promoção Social, em Tacaratu, Pernambuco. Rádio Perfil FM, a rádio que toca o seu coração. Ouça 104,9. Mexer com seu coração. A Perfil FM apresenta suavidade. Não sai do seu rádio. Perfil FM. A rádio que não sai do seu rádio. Speak my mind. I say, I want you, I need you. Oh girl, how I believe in you. You're the light that has always seen me through. we see our love has grown. And these have been the sweetest times that I have ever known. And I know that it will never end, 'cause every time I look at you, I fall in love again. I want you, I need you. Oh girl, how I believe in you. You're the light that has always seen me through. In you na Perfil FM. E você quer um tempo, então eu vou te dar, mas não demore muito pra me procurar. Meu coração pode se acostumar. Sem teu amor, sem te amar. Meu bem, te amo, te amo. Mas esse amor pode não querer te esperar, me esperar. Pare e pense. Um grande amor, se não for cuidado, ele pode acabar. Se você eu não disser alô, você pode acreditar. Acabou, acabou, acabou. Aí você vai chorar, você vai me dar valor, mas não vai adiantar. Acabou, acabou, acabou. Meu bem, não querer te esperar, te esperar. Pare e pense. Um grande amor, se não for cuidado, ele pode acabar. Se você telefonar e eu não disser alô, você pode acreditar. Acabou, acabou, acabou, acabou. Aí você vai chorar, você vai me dar valor, mas

tuas mãos doces, plenas de carinhos. Os dias são outonos, choram, choram, a crisântemos roxos que descoram, a murmúrios valentes de segredos. Invoco nosso sonho, estendo os braços, e a ele, ó meu amor, pelos espaços, fumo leve que foge entre os meus dedos. E a ele, ó meu amor, pelos espaços, fumo leve que foge entre os meus dedos. Crisântemos roxos que descoram, a murmúrios solentes de segredos. Invoco nosso sonho, estendo os braços, e é ele, ó meu amor, pelos espaços, fumo leve que foge entre os meus dedos. E é ele, ó meu amor, pelos espaços, fumo leve que foge entre os meus dedos. Os sucessos da música romântica nacional e internacional na 104,9 Suavidade.

Se ouvir e relaxar na Perfil FM. Se você pensa que já ouviu tudo, você está enganado. Vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só que coisa incrível o meu coração, todo pintado, e nesta solidão espera a hora de sonhar. Palhaço é natural. Apenas o ladrão do coração de uma mulher. Palhaço é natural. Ah, no palco da ilusão, pintei meu coração, entreguei amor e sonho sem saber. rosto pra viver. Grande circo, apenas o ladrão do coração de uma mulher. A diferença está no ar. Perfil FM. FM. A diferença está no ar. Perfil FM. It's just the way the game is played. It's best that you just wait. Your turn. Wait is over. The wait is over. The wait is over. The wait is over. The wait is over. The wait is over. The wait is over. The wait is over. I pitch with a grenade. If you're feeling brave, there's so much power in my name. If you pop up and you say it steady, I'm gonna do the wave. I'm such a fucking lady. You don't have to be so afraid, cause I got room upon my team. You could play, but hold up. It's just the way the game is played. It's best that you just wait. You're getting crowded over here, but babe, the wait is over. If you don't wanna, then you don't have to wait. But together we gon' be taking over. It's just the way the game is played. It's best that you just wait your turn. So you don't wanna wait. I hate to hear that's such a shame. Cause if you play it sideways, and no time out in my game, they already underway. Join. Get in line over here, you can play, but hold up. It's just the way the game is played. It's best that you just wait. You're getting crowded over here, but babe, the wait is over. Sometimes it takes a thousand tries to win. The wait is over. Fumble, don't you fumble, that's a flag on the play. Baby, if you don't want. But together we gon' be taking over. It's just the way the game is played. It's best that you just wait your turn. Baby, put the work in like a champion. Look, the crowd is screaming with their hands way up. Couldn't be with no one else. You're the only way I'll win. Baby, got the whole world standing up. Damn, I'm glad I picked. On love, baby, rub. The time is now, and now the wait is over. The wait is over, the wait is over. The wait is over, the wait is over. Just wait your turn. The wait is over, the wait is over. The wait is over, the wait is over. Just wait your turn. Getting crowded over here, but babe, the wait is over. If you don't wanna, then you don't have to wait. But together we gon' be taking over. It's just the way the game is played. It's best that you just wait your turn. Just wait your turn. The wait is over. The wait is over. The wait is over. 10:35. Suavidade na Perfil FM.